Chego parecendo um vulto, só pra te pegar no pulo. Sempre como um bom intruso, me dou bem melhor confuso. Desembolado e chucro, fujo pra buscar a chave. Só pra circular a mente antes que meu peito pare. Se voltar eu vou com o beat, já que a B chegou com este. Vencer é o plano A, aproveitar meu plano S. Nós se trombar na curva, aquilo que sobe e desce. De cima deste salto, 041, anota o CEP. Convocou, colei, pega a fita feia. Eu sinceramente já nem lembro tudo que eu falei. Mas tô ciente de cada momento que falhei. Vi o demônio na minha frente, não paralisei. Mas e você? Fale de você. Ainda na mercê, superar e sofrer. Saturar sem se preencher, o mesmo que soterrar. Sigo sem saber, mas não sem pensar. Tenta atravessar, cê vai ver no que isso esse vai dar. Esse mal feito tá feito feio. Feição não prende a dona. Dormir não mata o sono. Lutar não limpa a lona. E a vida não é espetáculo, então não se emociona. Alô. Na nave, o puspilac, então nós rasguitoma. Mais um MC careca sem ter franja, com a mente de franjinha, escrevendo no céu. Mente é nossa, eu faço a linha com os malucos da... Com os maloc Santo André, minha mente dito corre, por isso que eu tô a pé. Testo a fé, testo o peito de quem fala só o que quer. Meu vício é mover as peças, MCs de Taubaté. PPP pensando em nós, o que nós quer. Resgata através da voz para não te subir até 10. Falou. Esse mal feito tá feito feio. Feição não prende a dona. Dormir não mata o sono. Lutar não limpa a lona. E a vida não é espetáculo, então não se emociona. A lona não abre o puspilac, então nós rasga e toma. Esse mal feito tá feito feio. Feição não prende a dona. Dormir não mata o sono. Lutar não limpa a lona. E a vida não é espetáculo, então não se emociona. A lona não abre o puspilac, então nós rasga e toma.